boca de depravação ainda não está toda usada. O recolhido olhar não se apagou. Boca de depravação ainda não está novamente de toda usada. Recolhido olhar não se apagou. O longo nariz sobre a cara, seguindo o percurso do ar respirado, dir-se-ia que o nariz escuta, que ouve o que está enterrado. A província ainda envolve a família. Ficou irmã no lugar libertino por onde foi levada a rapariga submissa, vendo-a oferecida como por milagre, esperando submissa a homens que sonham como irmã que possam abraçar debaixo dos lençóis. Ela ausente, mantendo-se ao longe, sonhando com um mundo sem choques, sem grosseria, onde não haveria cobiça nenhuma. No rosto, a aldeia ficou. A aldeia, as folhagens, a pacificação daquele pouco ruído, da pouca gente, do pouco tumulto. Posta à nua, rapariga submissa, no entanto, ainda sob os véus, longos anos de modéstia. Nesse abrigo aguardam, cobrindo-a tão grosseiramente desnudada. Apelos incestuosos que suscita sem pensar, e a perturbação faz engrossar os sexos, rumo a ela inacessível. Entrar nela que devia ser respeitada, introduzir o órgão interdito que mais devia esconder-se. Introduzi-la entre as pernas distintas, sobre o olhar sempre intruso. Nela sempre um pouco ausente, recolhida. Nela que não se defende. Nela macular a religiosa, profanar a aspiração antiga. Depois para ela sempre calma. O culpado em segredo se inclina agora calmo. E umas palavras se confiam a ela que esconde e que esquece.